gato da madame anda perfumado, laço no pescoço, todo alinhado, bebe uísque, nem parece um gato, foge arrepiado, apavorado quando vê um rato. Anda sempre de unha pintada, não anda na rua pela madrugada, não come sardinha porque tem espinha, carne tem que ser filé mignon, e não faz minhau, só faz mignon. O gato daquela madame anda perfumado, laço no pescoço, todinho alinhado, bebe uísque, nem parece um gato, foge arrepiado, apavorado quando vê um rato. Anda sempre de unhas pintadas, não anda na rua pela madrugada, não come sardinha porque tem espinha, carne tem que ser só filé mignon, e não faz miau, ele diz nhon. Oh, mon petit chat, comme il est mignon. Ignorance. Nhon.